Deuses Falsos, de Timothy Keller, capítulo 5. O Poder e a Glória. O Mundo Possuído. Pouco antes de a Europa mergulhar na Segunda Guerra Mundial, o historiador holandês Johan Huizinga escreveu: "Vivemos em um mundo possuído e sabemos disso." Os nazistas alegavam fomentar um profundo amor pelo país e pelo povo. No entanto, de alguma forma, enquanto buscavam esse amor pelo país, seu patriotismo tornou-se demoníaco e destrutivo. No fim, o nazismo alcançou exatamente o oposto do que pretendia: vergonha sem fim ao invés de honra nacional. Em 1794, Maximilien de Robespierre, líder da Revolução Francesa, disse na Convenção Nacional: "Qual é o objetivo que buscamos? O desfrute pacífico da liberdade e da igualdade. O terror nada mais é que a justiça célere, severa, inflexível. Todavia, seu reinado do terror foi de injustiça tão terrível que o próprio Robespierre tornou-se bode expiatório e foi guilhotinado sem julgamento." Evidentemente, liberdade e igualdade são grandes benefícios, mas, de novo, algo deu terrivelmente errado. Um princípio nobre ficou possesso, enlouquecido e, por fim, efetuou o oposto da justiça que os revolucionários buscavam. O que aconteceu? Idolatria. Quando o amor por seu povo se torna um absoluto, ele se converte em racismo. Quando o amor à igualdade se torna algo supremo, isso pode resultar em ódio e violência contra qualquer um que tenha uma vida privilegiada. É a tendência consolidada nas sociedades humanas de transformar boas causas políticas em deuses falsos. Conforme mencionamos, Ernest Becker escreveu que, em uma sociedade que tem perdido a realidade de Deus, muita gente se voltará para o amor romântico a fim de que ele lhes dê a satisfação um dia encontrada na experiência religiosa. Nietzsche, contudo, acreditava que o dinheiro substituiria Deus. Mas há outro candidato a preencher esse vazio espiritual. Também podemos nos voltar para a política. Podemos ver nossos líderes políticos como redentores, nossa orientação política como uma doutrina de salvação e converter nossos ativismos políticos em uma espécie de religião. Os indicadores de idolatria política. Um dos indicadores de que um objeto está funcionando como um ídolo é quando o medo se torna uma das principais características da vida. Se estabelecermos o ídolo no centro da nossa vida, nós nos tornaremos dependentes dele. Se nosso Deus falso for ameaçado de alguma forma, nossa reação será o pânico total. Não diremos: "Que vergonha, como é difícil!", mas sim: "É o fim, não há esperança." Essa pode ser a razão porque hoje tanta gente reage às tendências políticas nos Estados Unidos da América de maneira tão extremada. Se um dos dois partidos ganha uma eleição, certa porcentagem do lado perdedor fala claramente em deixar o país. Ficam ansiosos e temerosos em relação ao futuro. Depositaram em seus líderes políticos e na política o tipo de esperança que outrora havia sido depositada em Deus e na obra do Evangelho. Quando seus líderes políticos ficam fora do poder, experimentam uma espécie de morte. Acreditam que, se a política deles e o seu pessoal não estiver no poder, tudo ruirá. Recusam-se a admitir o quanto têm em comum com o outro partido. Em vez disso, concentram-se nos elementos de discordância. Os aspectos controversos ofuscam tudo mais e o ambiente tóxico é criado. Outro indicador de idolatria em nossa política é que os oponentes nunca estão equivocados, mas são sempre maus. Após a última eleição presidencial, minha mãe, aos 84 anos, comentou: "Antigamente, quem quer que fosse eleito, mesmo não sendo aquele em quem votamos, ainda era nosso presidente. Esse parece não ser mais o caso." depois de cada eleição, há agora um número significativo de pessoas que vê o novo presidente como alguém a quem falta legitimidade moral. As crescentes polarizações e amargura políticas que hoje testemunhamos nos Estados Unidos são um sinal de que convertemos o ativismo político em uma forma de religião. Como a idolatria produz medo e demonização? O filósofo holandês-canadense Al Walters ensinou que, na visão bíblica das coisas, o principal problema na vida é o pecado e a única solução, Deus e sua graça. A alternativa a essa visão consiste em identificar algo além do pecado como o principal problema do mundo e algo além de Deus como o principal remédio. Demoniza-se assim algo que não é completamente mau e transforma-se em ídolo algo que não pode ser o bem supremo, escreve Walters. O grande perigo é destacar algum aspecto ou fenômeno da criação perfeita de Deus e identificá-lo como vilão no drama da vida humana em lugar da intromissão hostil do pecado. Esse algo tem sido identificado de diversas maneiras como o corpo e suas paixões, Platão e grande parte da filosofia grega, a cultura em oposição à natureza, Rousseau e o romantismo, a autoridade institucional, especialmente no Estado e na família, grande parte da psicologia profunda, a tecnologia e as técnicas administrativas, Heidegger e Elul. A Bíblia é singular em sua rejeição intransigente de todas as tentativas de identificar parte da criação como a vilã ou a salvadora. Isso explica os constantes ciclos políticos de esperanças exageradas e desilusão, o discurso político cada vez mais tóxico e o medo e o desespero desproporcionais quando o partido político de um indivíduo perde o poder. Mas por que deificamos e demonizamos causas e ideias políticas? Reinhold Niebuhr respondeu que na idolatria política fazemos da obtenção do poder um Deus. A idolatria do poder. Reinhold Niebuhr foi um importante teólogo americano de meados do século XX. Ele acreditava que todos os seres humanos lutam contra um sentimento de dependência e impotência. A primeira tentação no Jardim do Éden foi um ressentimento dos limites que Deus nos impusera. Não comerás da árvore. E a busca de sermos como Deus, tomando o poder sobre nosso destino. Cedemos a essa tentação e agora ela faz parte da nossa natureza. Em vez de aceitarmos nossa finitude e dependência de Deus, procuramos desesperadamente maneiras de nos assegurarmos de que ainda temos poder sobre nossa vida. Mas isso é uma ilusão. Niebuhr acreditava que essas inseguranças cósmicas criam um desejo de poder que domina nossas relações sociais e políticas. Ele observou duas maneiras em que isso acontece. Primeiramente, disse Niebuhr, o orgulho de um povo é algo bom, mas quando o poder e a prosperidade da nação se transformam em absolutos incondicionais a deter todas as outras preocupações, então a violência e a injustiça podem ser perpetradas sem questionamentos. Quando isso acontece, o estudioso holandês Bob Curtis Ward escreve: o fim justifica indiscriminadamente todos os meios. Desse modo, o objetivo de prosperidade material da nação se torna um ídolo quando o usamos para justificar a destruição do ambiente natural ou para permitir o abuso de indivíduos ou classes de pessoas. O objetivo de segurança militar da nação se torna um ídolo quando o utilizamos para justificar a remoção de direitos de livre expressão e processo judicial ou o abuso de uma minoria étnica. Niebuhr acreditava que nações inteiras tinham egos corporativos e, como os indivíduos, as nações podiam ter complexos de superioridade e de inferioridade. Um exemplo do primeiro complexo seria a maneira que a autoimagem orgulhosa da América como a terra dos livres cegou a maioria das pessoas para seu racismo hipócrita direcionado contra os afro-americanos. Uma sociedade também pode desenvolver o senso de inferioridade e passar a ser agressiva e beligerante. Tendo escrito seu livro em 1941, nada mais fácil para Niebuhr que identificar a Alemanha nazista como exemplo dessa forma de idolatria do poder. A humilhação alemã depois da Primeira Guerra Mundial deixou toda a sociedade ávida por provar seu poder e superioridade ao mundo. Não é fácil estabelecer uma linha exata entre a atribuição de valor a alguma coisa e a atribuição a ela de valor absoluto. De igual modo, não há maneira exata de definir o momento em que o patriotismo torna-se racismo, opressão e imperialismo. Todavia, ninguém nega que nações têm resvalado com frequência nessa ladeira escorregadia. Rir de todas as expressões de patriotismo como se fossem malignas em si não resolve. Como vimos até aqui, ídolos são coisas boas e necessárias que se tornam deuses. C.S. Lewis escreveu com sabedoria a esse respeito. É um erro pensar que alguns dos nossos ímpetos, digamos, o amor maternal ou o patriotismo, são bons e outros, como sexo ou instinto de luta, maus. Há situações em que é dever de um homem casado estimular o próprio impulso sexual e de um soldado incitar seu instinto de luta. Também há ocasiões em que o amor da mãe pelos filhos ou o amor do homem por seu país precisam ser reprimidos ou levarão à injustiça para com os filhos e os países alheios. Transformando uma filosofia em ídolo. Niebuhr reconheceu outra forma de desejo de poder. Você faz de sua filosofia política, não de seu povo, uma fé salvadora. Isso ocorre quando a política se torna ideológica. A palavra ideologia pode ser empregada para fazer referência a um conjunto de ideias acerca de um assunto, mas também pode ter uma conotação negativa mais próxima de sua prima, a idolatria. Uma ideologia, como o ídolo, é uma explicação limitada e parcial da realidade que se eleva ao plano de última palavra sobre as coisas. Os ideólogos acreditam que sua escola ou seu partido tem a resposta verdadeira e completa para os problemas da sociedade. Acima de tudo, as ideologias ocultam de seus partidários a dependência que se tem de Deus. O exemplo mais recente de uma ideologia importante que fracassou é o comunismo. Durante quase 100 anos, um grande número de pensadores ocidentais depositou expectativas elevadas no que um dia foi chamado de socialismo científico. Mas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim em 1989, essas crenças ruíram. C.M. Jold foi um influente filósofo agnóstico britânico que se voltou para o cristianismo após a Segunda Guerra Mundial. No livro A Restauração da Crença, ele escreveu: a visão do mal implícita no marxismo, expressa por Scholl e sustentada pela psicoterapia moderna, que considera o mal como subproduto das circunstâncias, portanto capaz de ser alterado e até eliminado pelas circunstâncias, acabou parecendo insuportavelmente superficial à luz da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades nazistas e stalinistas. Por termos rejeitado a doutrina do pecado original, nós, da esquerda, vivíamos sendo desapontados pelo fracasso do socialismo verdadeiro em ser bem-sucedido, pelo comportamento de nações e políticos, acima de tudo, pelo fato recorrente da guerra. Uma das obras fundamentais que surgiu nessa época foi um livro escrito por vários comunistas e socialistas desiludidos, incluindo Arthur Koestler e André Gide, intitulado O Deus que Fracassou. O título diz tudo, descrevendo como uma ideologia política pode fazer promessas absolutas e exigir total comprometimento de vida. Na esteira do colapso do socialismo, o pêndulo oscilou rumo à adoção do capitalismo de livre mercado como a melhor solução para lidar com os problemas recorrentes da pobreza e da injustiça. Muitos diriam hoje que essa é a nova ideologia dominante. De fato, um dos documentos que constituem a fonte do capitalismo moderno, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, parecia deificar o livre mercado ao argumentar que este é uma mão invisível que, ao ser deixado com as rédeas soltas, conduz de forma automática o comportamento humano em direção ao que é mais benéfico para a sociedade, sem nenhuma dependência de Deus ou de um código moral. É cedo demais para ter certeza, mas pode ser que, à luz da enorme crise financeira entre 2008 e 2009, venha a ocorrer a mesma deslealdade para com o capitalismo que aconteceu com o socialismo uma geração antes. Uma onda de livros populares e acadêmicos, seculares e religiosos, tem surgido e revelado a natureza ideológica do capitalismo de mercado recente. Alguns apresentam até variações no título para O Deus que Fracassou, uma vez que se tem atribuído aos mercados livres poder semelhante ao de um Deus para nos fazer felizes e livres. Niebuhr argumentou que o pensamento humano sempre eleva algum valor ou objeto finito à condição de a resposta. Desse modo, sentimos que somos pessoas capazes de consertar coisas, que tudo o que se nos opõe é tolo ou maligno. Mas, como acontece com todas as idolatrias, isso também nos cega. No marxismo, o Estado poderoso se torna o salvador e os capitalistas são demonizados. No pensamento econômico conservador, os mercados livres e a competição resolverão nossos problemas. Portanto, os progressistas e o governo são os obstáculos a uma sociedade feliz. A realidade é bem menos simplista. Estruturas tributárias muito progressistas podem produzir uma espécie de injustiça em que as pessoas que trabalham duro ficam sem recompensas e são penalizadas por impostos altos. Uma sociedade de impostos baixos e poucos benefícios, contudo, produz um tipo diferente de injustiça, em que filhos de famílias com condições de pagar por um bom plano de saúde e uma educação de elite têm oportunidades imensamente melhores dos que os que não têm. Resumindo, os ideólogos são incapazes de admitir que sempre há efeitos colaterais importantes para qualquer programa político. Eles não conseguem admitir que seus oponentes também têm boas ideias. Em qualquer cultura em que Deus está, em grande medida, ausente, o sexo, o dinheiro e a política ocuparão a lacuna para diferentes pessoas. Essa é a razão por que nosso discurso político é cada vez mais ideológico e polarizado. Muitos descrevem o atual discurso público tóxico como falta de bipartidarismo, mas a causa primeira é bem mais profunda. Como ensinou Niebuhr, remonta ao início do mundo, ao nosso afastamento de Deus e a nossos esforços frenéticos para compensar nossos sentimentos de desamparo e impotência cósmicos. O único modo de lidar com todas essas coisas é curando nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos oferece um exemplo dramático dessa cura. É a história de um homem cuja vontade de dominar levou-o a tornar-se o homem mais poderoso do mundo. O Rei Inseguro. No século 6 a.C., o Império Babilônico ascendeu e substituiu a Assíria e o Egito como poderes dominantes mundiais. Logo, esse império invadiu Judá e capturou Jerusalém, exilando a classe profissional de Israel, o que incluía oficiais militares, artistas e estudiosos na Babilônia. No fim, a maior parte do mundo conhecido estava sob a influência do rei e general babilônico Nabucodonosor. No texto de Daniel 2, contudo, ficamos sabendo que o homem mais poderoso da terra tinha um sono desconfortável. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles lhes dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhe disse: "Tive um sonho e estou aflito para saber o que significa." Nabucodonosor ficou profundamente perturbado com o sonho. Ele havia sonhado com uma estátua imensa, e pode ser que essa fosse a visão que ele desejava que o mundo tivesse dele, um gigante invencível, elevando-se acima do mundo. Entretanto, a estátua tinha pés de barro e ruiu estrepitosamente. O rei acordou suando frio. Será que isso significava que seu império fracassaria? Ou que alguém viria e exploraria suas fragilidades ocultas? Muita gente com grande ambição de poder vive ansiosa e apreensiva. Niebuhr acreditava que medo e ansiedade são a razão pela qual muitos buscam o poder político. No entanto, mesmo que o medo não seja uma razão para a busca de poder, ele quase sempre a acompanha. Quem está no poder sabe que é objeto de inveja, além de estar na mira dos competidores. Quanto mais alto a pessoa sobe, maior a possibilidade de uma queda terrível, pois agora há muito mais a perder. Quando Bernard Madoff foi condenado a 150 anos de prisão por operar o esquema de pirâmide de 65 bilhões de dólares, ele culpou publicamente o próprio orgulho. Em algum momento do passado, havia enfrentado um ano em que deveria ter declarado perdas significativas, mas não conseguiu admitir seus fracassos como administrador financeiro. Não poderia aceitar a perda de perder a reputação que esse reconhecimento traria. Desde que começou a esconder sua fraqueza pelo esquema Ponzi, não conseguiu admitir seu erro de julgamento enquanto o esquema crescia, sempre pensando que poderia dar um jeito de sair dessa. Portanto, o poder costuma nascer do medo que, por sua vez, dá à luz mais medo. O sonho estava compelindo a insegurança de Nabucodonosor a vir à tona, e isso era um incômodo extremo. Pessoas poderosas não gostam de admitir quão frágeis realmente se sentem. O medo da impotência. Nabucodonosor é um estudo de caso clássico do que Niebuhr afirma sobre pecado, política e poder em A Natureza e o Destino do Homem. No capítulo Man as a Sinner, Niebuhr argumenta que o homem é inseguro e busca superar sua insegurança pela vontade de potência. Ele finge não ser limitado. Os seres humanos têm bem pouco poder real sobre a própria vida. 95% do que determina o curso de sua vida está absolutamente fora do seu controle. Isso envolve o século e o lugar em que nascem, quem são seus pais e família, o ambiente em que passam a infância, a estrutura física, os talentos geneticamente programados e a maior parte das circunstâncias em que se descobrem. Resumindo, tudo o que somos e temos nos é dado por Deus. Não somos criadores infinitos, mas criaturas finitas, dependentes. O poeta britânico W.E. Henley teve uma perna amputada na adolescência. Mesmo assim, seguiu em frente e construiu uma carreira de crítico e escritor. Quando ainda era jovem, Henley escreveu audaciosamente o famoso Invictus, o termo latino para invicto. Não importa quão estreita seja a passagem, quão pleno de castigos o livro, sou o mestre do meu destino, capitão da minha alma. Como Niebuhr destaca, esse é um exagero enorme, uma visão da realidade distorcida e contaminada pelo pecado do orgulho. Ninguém deseja reduzir a importância de aprender a superar obstáculos na vida, mas o sucesso de Henley seria impossível se ele tivesse nascido sem talento literário, com um QI abaixo da média ou com pais e relacionamentos sociais diferentes. E de alguma forma semelhante a Nabucodonosor, Henley foi obrigado a enfrentar a própria impotência quando a filha de 5 anos morreu, um golpe do qual jamais se recuperou. Era um homem finito e limitado em um mundo de forças indomáveis. Se Niebuhr estivesse correto, e os seres humanos tiverem um medo profundo de impotência, oriundos do fato de terem se afastado de Deus, então deve haver muitas maneiras com as quais tentam lidar com o problema, não somente por meio da política e do governo. Ídolos de poder são ídolos profundos que podem expressar-se mediante grande variedade de outros ídolos superficiais. Durante meus anos de faculdade, conheci um homem que, antes de professar fé em Cristo, era um notório conquistador de mulheres. O comportamento padrão de James consistia em seduzir a mulher e, depois de fazer sexo com ela, perder o interesse e passar para a próxima. Quando abraçou o cristianismo, mais que depressa ele renunciou às suas escapadas sexuais, tornou-se ativo no ministério cristão. Todavia, seu ídolo profundo não mudou. Em toda a aula ou estudo, James se mostrava controverso e dominador. Em toda reunião, ele tinha de ser o líder, mesmo que não designado para isso. Era ríspido e desagradável com os céticos ao conversar com ele sobre sua fé recém-descoberta. Por fim, ficou claro que o senso de propósito e valor não tinham mudado para Cristo, mas continuavam fundamentados no exercício de poder sobre as pessoas. Era o que o fazia se sentir vivo. A razão pela qual James tinha vontade de ter relações sexuais com as mulheres não era por sentir-se atraído, mas porque buscava o poder de se ver capaz de dormir com elas se assim o desejasse. Uma vez conquistado esse poder, ele perdia o interesse por elas. O motivo por que desejava participar do ministério cristão não era por se sentir atraído pelo serviço a Deus ou às pessoas, mas pelo poder de saber que estava certo, que era detentor da verdade. Seu ídolo de poder assumiu uma forma sexual e depois religiosa. Ele se escondia bem. Ídolos de poder, portanto, não são só para os poderosos. Você pode correr atrás do poder de pequenas maneiras, triviais, tornando-se o valentão local do bairro ou um burocrata de baixo escalão que dá ordens às poucas pessoas de seu campo de autoridade. A idolatria do poder está em toda nossa volta. Qual é a cura para ela? O rei castigado. Os sábios de Nabucodonosor não conseguiram interpretar o sonho para ele. Por fim, um oficial da corte chamado Daniel, que também era um dos exilados judeus, apresentou-se. Pelo poder de Deus, foi capaz de dizer ao rei o conteúdo do seu sonho, mesmo sem Nabucodonosor revelá-lo. Em seguida, Daniel interpretou o sonho. Ó rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. A estátua representava os reinos da terra, parecia um ídolo gigante e simbolizava a idolatria do poder e da realização humanos. Ela era a civilização humana, comércio e cultura, governo e poder, todos exercidos por seres humanos com o objetivo de se glorificarem. O que estraçalhou o ídolo foi uma pedra. Em contraste com o restante dos materiais na estátua, ela soltou-se sem auxílio de mãos. Ela vinha de Deus. Embora menos valiosa que qualquer um dos materiais da estátua, em última análise, a pedra era o componente mais poderoso. Como diz Daniel, ela era o reino de Deus a ser instaurado na terra em um momento futuro. O sonho era um chamado à humildade. Embora as circunstâncias com frequência pareçam favorecer os tiranos, Deus os derrubará no final de modo gradual ou repentino. Quem está no poder deveria ver que não o conquistou, mas apenas o recebeu de Deus e que todo o poder humano desmorona no final. Nabucodonosor estava sendo chamado a mudar sua concepção de Deus. Como pagão, é provável que ele cresça no pluralismo, na existência de muitos deuses e forças sobrenaturais no mundo. No entanto, não cria na existência de um legislador preeminente e todo-poderoso a quem todos deviam prestar contas, incluindo ele próprio. Estavam lhe dizendo que havia um Deus supremo, soberano e juiz, diante de quem ele era responsável pelo uso do poder. Nabucodonosor aceitou a mensagem. Então, o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou-lhe que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: "Verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério." O rei confessou que Deus é o Senhor dos reis. O homem mais poderoso no mundo se prostrou, um gesto de humildade bastante distinto do orgulho costumeiro de Nabucodonosor. A ilusão de que estamos no controle. Aprendemos aqui que a teologia tem sua importância, que muito de nosso vício em poder e controle se deve às concepções falsas acerca de Deus. Deuses criados por nós permitem sermos senhores de nosso destino. O sociólogo Christian Smith deu o nome de deísmo moralista e terapêutico ao entendimento dominante acerca de Deus que descobriu entre americanos mais jovens. No livro Exame da Alma, a vida religiosa e espiritual dos adolescentes americanos, ele descreve esse conjunto de crenças. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam ter uma vida moral e decente. A crença moralista. O objetivo central é não se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. A crença terapêutica. Embora Deus exista e tenha criado o mundo, não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa visão de Deus faz literalmente de você senhor do seu destino e comandante da sua alma. Salvação e felicidade dependem de você. Alguns têm chamado nossa atenção para o fato de que o deísmo moralista e terapêutico só poderia se desenvolver entre pessoas privilegiadas de uma sociedade tranquila e próspera. Gente que está no auge sente-se ávida por atribuir sua posição ao próprio intelecto, astúcia e trabalho duro. A realidade é bem mais complicada. Relacionamentos pessoais, ambiente familiar e o que parece ser pura sorte determinam quão bem-sucedida uma pessoa é. Somos o produto de três fatores: genética, ambiente e escolhas pessoais, mas sobre dois deles não detemos qualquer poder. Não estamos nem perto de sermos responsáveis por nosso sucesso, como a visão popular de Deus e da realidade nos levam a pensar. A cultura popular costuma dizer aos jovens: você pode ser qualquer coisa que estabelecer em sua mente. Mas é cruel dizer uma coisa dessas para um menino de 8 anos, de 1,62 metros de altura, que anseia, mas que tudo na vida, jogar na defesa de um time da National Football League dos Estados Unidos. Para usar um exemplo extremo, se você nascesse em uma tenda no interior da Mongólia, não importaria o quanto se esforçasse ou como usasse seus talentos, você acabaria pobre e impotente. Aproximando-nos mais de nossa situação, pense no impacto do seu histórico familiar sobre sua vida. Você pode passar os anos de juventude dizendo para si mesmo que não será igual aos seus pais, que será dono do próprio nariz. No entanto, mais ou menos na metade da sua vida, ficará mais claro quanto sua família o influenciou de maneira indelével. O livro Outliers, de Malcolm Gladwell está repleto de estudos de caso que demonstram como o sucesso é, em grande medida, produto do nosso ambiente. O autor cita como exemplo uma série de advogados judeus de Nova York, todos nascidos por volta de 1930. Uma casualidade temporal lhes conferiu muitas vantagens. Frequentaram escolas com poucos alunos em que receberam mais atenção dos professores. Tinham à disposição faculdade e educação jurídica da melhor qualidade, embora barata na época. Por causa de atitudes antissemíticas, foram excluídos de escritórios de advocacia famosos, o que os obrigou a optarem por especializações relacionadas a disputas entre acionistas pelo controle de empresa, área em que advogados com uma carreira bem estabelecida não se envolveriam. Mas acontece que isso lhes deu enorme vantagem competitiva nos anos 1970 e 1980, quando aquisições agressivas começaram. Todos ganharam quantias enormes de dinheiro. Embora, diferentemente de Gladwell, eu conferiria a igual importância aos três fatores da hereditariedade, do ambiente e da escolha pessoal, o livro dele defende com vigor a tese de que não somos tão responsáveis por nosso sucesso quanto gostaríamos de pensar. A maior parte das forças que fazem de nós quem somos estão nas mãos de Deus. Não deveríamos nos encher de orgulho em favor de um contra o outro, escreveu o apóstolo Paulo. Pois, quem te fez diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Nabucodonosor havia assumido crédito pela própria ascensão à notoriedade. Agora, começou a ser humilhado e suas visões inverídicas acerca de Deus foram mudando, mas sem transformações muito profundas. Outra intervenção de Deus seria necessária. O Rei Louco. No capítulo 4, Nabucodonosor se descreve como estando em seu palácio, satisfeito e próspero, quando teve outro sonho, este não só perturbador, mas também aterrador. Foi um sonho envolvendo uma enorme árvore. A sua altura chegou até o céu e era vista até os confins da terra, e toda criatura se sustentava dela. Mas, então se ouviu uma voz ordenando, derrubai a árvore. E a voz começou a falar sobre a árvore, tratando-a, no texto hebraico, por ele, e dizendo, mas deixai na terra o tronco com as raízes. Seja mudada sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada a mente de um animal, até que se passem 7 anos. Com medo e tremor, o rei mandou chamar Daniel, que ouviu o sonho e empalideceu. Depois de permanecer em silêncio por algum tempo, o profeta apresentou a interpretação. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo que é enviado ao rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu até que passem 7 anos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiverdes reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. O primeiro sonho, de certa forma, havia sido uma lição acadêmica. Falava em termos gerais sobre o caráter de Deus e o caráter do poder humano. Dessa vez, Deus estava sendo mais pessoal. As lições acadêmicas não tinham ajudado. O rei continuava um tirano. Ainda oprimia determinadas raças, classes e os pobres. Agora, Deus lhe ensinaria o que ele precisava aprender. Mas há esperança. A árvore seria cortada, mas o tronco permaneceria no chão para voltar a crescer. Deus não estava à procura de retribuição, vingança ou destruição. A questão era disciplina, dor imposta com o propósito de correção e redenção. Assim, que lição Deus queria incutir no coração de Nabucodonosor? A seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e estabelece sobre ele o mais humilde dos homens. Isso significa que qualquer pessoa bem-sucedida simplesmente é receptora do favor imerecido de Deus. Mesmo as que estão no topo da hierarquia de poder, riqueza e influência mundiais são, na verdade, as mais humildes, em nada melhores que ninguém. Essa é uma forma rudimentar do Evangelho. O que temos é resultado da graça, não de obras ou esforços próprios. Deus estava dizendo algo mais ou menos assim: Rei Nabucodonosor, você precisa entender que seu poder lhe tem sido conferido pela graça de Deus. Se soubesse disso, você estaria mais descontraído e seguro, e mais humilde e justo. Se pensa que conquistou sua posição por mérito próprio e obras, continuará se sentindo assustado e a ser cruel. Depois de 12 meses, quando andava no Palácio Real da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei olhou para seus domínios e, ao fazê-lo, o orgulho de seu coração o dominou. Naquele momento, uma voz do céu disse: O reino te foi tirado, serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, Nabucodonosor passou por um período, ao que tudo indica, de doença mental grave, em que ficou muito demente para habitar no interior do palácio, passando a viver em seu entorno, entre os animais. A ressurreição da morte causada pelo orgulho. O que aconteceu? Uma das grandes ironias do pecado é que quando os seres humanos tentam se tornar mais do que são, igualando-se a deuses, caem a ponto de tornar-se inferiores a seres humanos. Ser seu próprio Deus e viver a própria glória e poder leva ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. O orgulho faz de você um predador, não uma pessoa. Foi o que aconteceu ao rei. No livro de C.S. Lewis para crianças, As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, um dos personagens principais é um rapaz chamado Eustáquio Scrooge. Era evidente seu desejo apaixonado por poder, mas ele o expressava de maneiras cruéis e mesquinhas, como só um estudante poderia fazer, provocando, torturando animais, fazendo fofocas e buscando agradar as autoridades adultas, um aprendiz de Nabucodonosor. Certa noite, Eustáquio encontrou uma pilha enorme de tesouros no interior de uma caverna. Extasiado, começou a imaginar a vida de facilidades e poder que teria agora. No entanto, quando acordou, para seu horror, transformara-se em um dragão medonho. Dormindo em cima do tesouro, feito um dragão a guardá-lo, cheio de ideias gananciosas da natureza de um dragão em seu coração, ele se transformara em dragão. Tornar-se um dragão foi uma consequência cósmica natural. Pelo fato de pensar como dragão, Eustáquio havia se transformado em dragão. Quando colocamos o coração no poder, transformamo-nos em predadores embrutecidos. Tornamo-nos iguais ao que adoramos. Eustáquio era agora um ser muito poderoso, muito mais poderoso do que jamais sonhara, mas também medroso, horrendo, e completamente só. Claro, é o que o poder por si só faz conosco. O choque da transformação de Eustáquio o humilhou e ele ansiou voltar a ser um menino normal. À medida que seu orgulho diminuía, a idolatria em seu coração começou a ser curada. Uma noite, Eustáquio, o dragão, encontrou um leão misterioso. O leão o desafiou a tirar suas escamas, a tentar arrancar sua pele de dragão. Ele conseguiu se desfazer de uma camada, mas descobriu que continuava sendo um dragão por baixo. Repetiu a experiência outras vezes, mas sem sucesso. Afinal, o leão disse: "Eu tiro a sua pele. Fiquei com medo das garras dele, pode ter certeza, mas a essa altura eu já beirava o desespero. Deitei-me de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira incisão que ele fez foi tão funda que pensei ter atingido meu coração. E quando começou a retirar a pele, senti a pior dor da minha vida. Bem, tirou-me toda a pele animal, do modo que eu pensava que havia feito nas outras 3 vezes, só que não tinha doído. E lá estava ela sobre a grama, só que muito mais grossa, escura e aparentando ter muito mais nódulos do que as outras. E ali estava eu, liso e polido, como um graveto sem casca e menor do que antes. Eu havia voltado a ser menino outra vez." O leão do conto de fadas, Aslan, representa Cristo e a história testemunha o que todos os cristãos têm descoberto. O orgulho leva à morte, ao colapso, à perda da humanidade. Mas, se você permitir que ele o humilhe em vez de amargurá-lo e voltar-se para Deus em vez de viver para a própria glória, então a morte do seu orgulho pode levá-lo a uma ressurreição. Você pode surgir, no fim, plenamente humano, com o coração terno e não endurecido. Algo parecido aconteceu com Nabucodonosor, conforme as palavras do testemunho dele mesmo. "Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu esplendor para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres se preocuparam, e fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior." Quando ele levantou os olhos aos céus, voltando-se para Deus, o resultado foi mais do que a restauração da sua sanidade, e sua grandeza tornou-se ainda maior. Trata-se de um padrão profundo de graça que vemos em grau máximo em Jesus. No coração declara: "Eu me levantarei e serei como o Altíssimo por amor de mim mesmo." Jesus, no entanto, disse: "Eu me humilharei, descerei bem baixo, por amor a eles." Tornou-se humano e foi para a cruz a fim de morrer por nossos pecados. Jesus perdeu todo o poder e serviu para nos salvar. Morreu, mas isso levou à redenção e à ressurreição. Portanto, se assim como Eustáquio, Nabucodonosor e Jesus, você experimentar grande fraqueza, mas disser: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", haverá crescimento, transformação e ressurreição. O exemplo e a graça de Jesus curam nosso desejo pelo poder. A reação normal a nosso senso de impotência é negá-lo, encontrar pessoas para dominar e controlar, a fim de vivermos nessa negação. Mas Jesus nos apresenta outro caminho. Ao abrir mão de seu poder e servir, tornou-se o homem mais influente que já viveu. Todavia, ele não é apenas um exemplo, é um salvador. Somente se reconhecermos nosso pecado, necessidade e impotência e nos rendermos à sua misericórdia, então nos tornaremos seguros em seu amor e assim seremos revestidos de poder de uma maneira que não nos leva a oprimir as pessoas. A insegurança se foi. O desejo intenso de poder foi arrancado pela raiz. Como um pregador disse certa vez: "O caminho para cima é descer, o caminho para baixo é subir."